está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you.

Canal 2. Mais

passaporte, nem guerra em bairro ou corte, é a pronúncia do norte, é um prenúncio de morte. Corre o rio para o mar. Não tenho barqueiro nem entre de mar. Procuro caminho novo para andar. Colhete o ramo onde pousar. Deixe-a dar pérolas as mãos de secar. Corro o rio para o mar. E há um prenúncio de morte. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Vou por aí pelos caminhos. A noite devora, cruzam-se homens sozinhos. Noites serranas, guerras triviais. Portas fechadas, palavras infernais. E ao ver-te, Lisboa, Lisboa, perder o bairro da Madragoa. E vielas musgo nos telhados. Oh, oh, oh. Vens à janela, lembram tempos passados. Verdades acesas, um homem sem ver. Oh, oh, oh. Afoga as tristezas num copo. Segredos por desvendar. E vou abrir meu coração, guardar

casinha tão modesta quanto meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar a contar vindo do céu. Pensei que a tua voz